pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Essa rocha é água e quem tem suas mágoas, Ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade e se creres nele te libertará. Paz verdadeira, quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade, e se creres nele, te libertarás. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá.